O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa de Trilogia Analítica. Estamos com os senhores todas as semanas falando sobre a ciência desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar os senhores a participarem de um seminário. Já vou começar a convidar os senhores desde já. Um seminário que vai ser realizado aqui em Pinheiros, no dia 26 de setembro, das 9 às 16 horas. No Colégio Estela Maris, no auditório do Colégio Estela Maris, aonde funciona o Instituto Educacional Kepp Pacheco, que fica à Rua Cardeal Arco Verde, 1097. Nós vamos realizar um seminário sobre medicina psicossomática integral. O tema vai ser como curar a gripe suína e outras doenças através do nosso médico interior. E aí vão estar, então, membros do Departamento de Medicina Psicossomática da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica ou Psicanálise Integral. Os temas vão ser muito interessantes. Quem quiser o programa logo estará à disposição dos nossos ouvintes, mas eu já vou, então, desde já, avisando para reservarem esse sábado, dia 26 de setembro, das 9 às 4, e poderão, então, ter de primeira mão as informações sobre a verdadeira medicina, a medicina, essa ciência mais avançada e mais moderna que pode haver no mundo. Inclusive, haverá os médicos, né, que lá estarão. 3 ou 4 médicos estarão lá falando sobre a medicina do interior, que foi justamente a metodologia desenvolvida fundamentalmente pelo Dr. Norberto Kepp, mas englobando, né, as descobertas de famosos cientistas como Antoine Béchamp, Claude Bernard, Enderlein e outros cientistas do campo. Então, se os senhores têm medo da gripe suína, de outras doenças, de contágio, questões de contaminação, como se defender disso tudo, vocês vão aprender nesse seminário, não só como se fortalecer e se prevenir, como se curarem dessas gripes e também de qualquer doença através e só através da sua medicina interna. Dr. Kepp, o senhor gostaria de falar alguma coisa aos nossos ouvintes? Essa questão, né, do microscópio de campo escuro, eu tenho falado com várias pessoas, inclusive médicos, né, que estudaram medicina, é claro, né, nas faculdades, e a maior parte deles não tem ideia que exista um microscópio de campo escuro que possa ver além daquele microscópio comum que as faculdades de medicina usam, os laboratórios, e as pessoas que são interessadas, né, pelos exames de sangue, etc. Então, o que causa estranheza, né? O que é estranho para todos nós é que justamente um microscópio que revela algo muito importante, como revelou esse cientista da França, Béchamp, que ele deu o nome de microzimas, justamente esse microscópio, vamos dizer que no Brasil deve ter no máximo meia dúzia e não mais, e que esse microscópio revela coisas no sangue que praticamente a maior parte dos estudantes de medicina e dos próprios médicos não conhecem. E essa parte que esse microscópio revela é o que o Béchamp chamou de microzimas. Então, eu posso dizer o seguinte, que as microzimas são elementos que, vistos assim pelo microscópio de campo escuro, parecem fagulhas navegando dentro do soro. E quando há um problema qualquer no sangue da pessoa, esses microzimas corrigem esses defeitos. Então, isso levou Bechamp a dizer, veja bem, antes de Pasteur, que não existe uma infecção de fora, que a pessoa, ela deforma o próprio sangue, quer dizer, as células sanguíneas, ela deforma pelas questões ambientais. Há mais de 100 anos, né, os cientistas não sabiam dessa parte emocional, como nós sabemos agora. Então, eles achavam que o corpo, ele pode se deformar através dos alimentos, né? Por exemplo, pessoa comer um alimento estragado, ou então respirar um ar muito poluído, ou então ela ter qualquer outro agente, assim, que viesse de fora e que pudesse deformar praticamente o corpo do ser humano. Então, como agora, por exemplo, que todos falam na gripe suína, como se a gripe suína fosse um grande problema para a humanidade. E no dia de hoje, né, 28 de setembro de 2009, os jornais já anunciam que a gripe suína está em extinção total. Então, o que mostra isso, né? Conforme a descoberta desse cientista francês, Bechamp, que as infecções, as doenças não vêm de fora. Então, essa questão, né, de muitas pessoas, de lavar a mão, de não se aproximar de outra pessoa, ou então de não pegar nada que esteja com bactérias, é uma ideia falsa que foi desenvolvida por um indivíduo chamado Louis Pasteur, que era um francês, e que não era um bom conhecedor dessa questão sanguínea. Então, depois que o Bechamp mostrou que quem estragava a própria saúde era a própria pessoa, só que ele não falava em emoções, como nós falamos agora, de emoções e ideias. Ele falava, então, dessa questão, né, da água que bebe, da comida que come, de questões assim, ambientais, sociais. Ele punha toda a culpa aí. Então, ele descobriu isso e depois, segundo alguns autores, principalmente americanos, eles dizem que o Pasteur, ele fez isso por interesse econômico, social. Então, que laboratórios e assim, empresas, né, que vendem, que lidam com medicamentos, farmácias, etc., eles pagaram até uma certa quantia e o Bechamp desenvolveu a ideia de que toda doença é vinda de fora do indivíduo. Então, se houvesse uma gripe perigosa, vamos dizer, toda a humanidade deveria ter morrido, né? Porque se é uma infecção de fora, como a tuberculose, por exemplo, que eles desenvolveram, então todo mundo devia pegar a tuberculose. No entanto, não é assim. É uma matéria, é uma orientação difícil de entender agora, porque desenvolveram muito a ideia da contaminação, né? De vírus perigosos, de bactérias, de elementos que vêm do exterior. Então, houve essa questão de usar máscaras, né? Ou então da vacina. Agora, se os senhores prestarem atenção, os senhores verão que, por exemplo, a poliomielite, né? A poliomielite estava extinta quando veio aquela febre e todo mundo se vacinar contra a poliomielite. E a partir dessa vacinação em massa, muitos acabaram doentes e até perecendo por causa da vacina. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que é bom que os pais, as pessoas que tenham filhos pequenos, vejam bem se devem mesmo vacinar suas crianças, né? ou então vacinar quando há uma epidemia, todas as pessoas, como agora, a questão da gripe, e ver isso com cuidado, porque a vacina geralmente tem um elemento chamado alumínio. E esse alumínio vem junto com a vacina, com os corpúsculos, né? Que a vacina que é injetada no ombro da pessoa, ou nas pernas, então que esses corpúsculos de alumínio se tornam dentro da corrente sanguínea, se transformam em uma espécie de substituto do ferro, porque na corrente sanguínea existe bastante ferro que dá, vamos dizer, força para a pessoa. E o alumínio substituindo o ferro, ele dá fraqueza para a pessoa. Então a pessoa, em vez de melhorar com uma gripe ou com um problema qualquer orgânico, ela piora e acaba até perecendo. Então é importante, né? Principalmente os estudantes de medicina, os médicos atualmente, verificarem que há mais de 100 anos atrás, esse assunto foi muito desenvolvido, discutido, e antes do Pasteur, esse assunto foi mostrado que ninguém perecia por contaminação de fora. E depois, por interesse das firmas, assim, farmacêuticas, do poder econômico, né? Nós sabemos de Carnegie, de Rockefeller, da família dele, que eles tinham interesse em vender vacinas, vender medicamentos. Então, eles aceitaram combinar com Pasteur. Assim fala, né, esse pesquisador americano, que o Pasteur se vendeu, porque ele queria fama, poder e dinheiro, né? Então ele assinou, né, um documento dizendo que seria assim mesmo, a infecção vinda de fora. E com isso criou-se a ideia na sociedade de que o indivíduo, ele morre, ele adoece por algo que ele recebe do exterior. Isso, inclusive, desenvolveu muito a paranoia no povo, desenvolveu muito essa ideia de perigo no próximo, que é algo psicológico. O indivíduo que pensa que o outro é que ele vai fazer mal mesmo, ele desenvolve o que nós chamamos de paranoia. Agora, imagina se ele acha que toda doença vem de fora, então ele vive constantemente aterrorizado com essa ideia de que qualquer um pode contaminá-lo. Então, o que fala, né, de terrorismo é justamente a ideia que muitos têm de que o perigo está fora. Então, precisa evitar o outro, o contato com os outros. Quando fala, não espirrar perto dos outros. Até um cientista alemão, ele bebeu tudo aquilo que era vírus de febre amarela, vírus de tudo quanto é doença, para mostrar para os alunos de uma faculdade alemã que nada ia acontecer com ele. E, de fato, nada aconteceu. Mesmo que todos ficassem aterrorizados com o que ele fez no momento. Então, eu falo isso para os senhores que nos ouvem, para os senhores se acalmarem, né? Que a doença vem da atitude da pessoa e não do mundo exterior. Então, e quando o Dr. Kep fala sobre isso, ele esclarece essa paranoia, né, que existe na humanidade de sermos atacados por vírus, atacados por bactérias, atacados por aqui e por ali, que é justamente o que cria essa tensão psicoenergética no nosso organismo. Então, quando as pessoas falam, mas como? Então, essas epidemias, essas pestes, o fato de uma pessoa ficar resfriada e passar para outra. Então, o importantíssimo é a gente entender o fenômeno de ressonância psicoenergética que o Dr. Kep desenvolveu nos livros dele, de metafísica e de nova física. Então, a gente poderia dizer que não existe um contágio de uma pessoa para outra, Mas existe, sim, uma ressonância, ou seja, uma vibração que uma pessoa desenvolve semelhante à outra por ressonância e que poderá, então, desenvolver aquela determinada doença. E isso é o que acontece nas grandes epidemias e nas pestes, que todo um povo, por exemplo, uma porção de pessoas, por um fenômeno ressonante energético, mudam a vibração das suas células, mudam a sua energética, deformam essa questão dentro de si próprios e acabam desenvolvendo, e não exatamente sendo contagiados e contraindo, acabam desenvolvendo uma doença semelhante, às vezes idêntica. Por isso, existe o que se chama de doenças genéticas familiares. Por exemplo, no Japão, uma porção de gente no Japão tem problema de úlcera de estômago. Então, vai se dizer, é pelo que eles comem? Ou é pela mentalidade que o japonês tem, a filosofia de vida, os hábitos, as emoções semelhantes, as emoções negativas invertidas semelhantes, que passam, entre aspas, ou são aceitas de pessoa para pessoa. E muito dessa ressonância ela é feita a nível inconsciente. Filhinhos, nenês, já desenvolvem ressonâncias psicoenergéticas semelhantes às dos pais, desenvolvendo doenças semelhantes às dos pais, ou causadas até por uma energética familiar muito ruim. Vou dar um exemplo. Pais que têm uma tensão familiar muito grande, que brigam muito, mãe muito agitada, pai muito raivoso, um ambiente desfavorável, a criança vai, possivelmente, não obrigatoriamente, possivelmente, entrar em ressonância com a problemática psicoenergética da família. Então, vai desenvolver dentro de si uma energética negativa, que, como o Dr. Kepp explica, alterará o funcionamento das células, vai deformar e vai, então, desenvolver uma doença. Eu acho que a gente precisa dizer melhor que a pessoa desenvolve uma doença e não que ela foi contagiada por uma doença. O Instituto Kepp Pacheco abre matrículas para o curso técnico em saúde psicossocial. Este curso é destinado para qualquer pessoa que tenha interesse em lidar com estresse e a tensão emocional em todos os níveis de relacionamento. Seja um agente de transformação social em seu próprio ambiente de trabalho e dê cursos e palestras para melhorar a saúde psicossocial. Entre em contato conosco pelo site www.keppacheco.com ou pelo telefone 3032 4105. Curso autorizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, vamos ver agora, Cláudia, uma americana que está aqui, que ela sempre esteve aterrorizada com as bactérias, né, do ar. O americano é campeã, né, nessa questão. Vamos ver o que ela tem a falar. Bom, no meu país, né, o senhor estava falando desse fator paranoico, né, parece que até a gente inventou essa palavra, né, de tanto paranoia que existe lá. Eu estava pesquisando outro dia e eu vi que, bom, 400 bilhões de dólares vai ser ganhado pela indústria farmacêutica com essa vacina de gripe suína, e que a preocupação maior dos americanos com gripe é que eles vão perder dinheiro porque não vão poder trabalhar numa crise de gripe. Então, eles já estão com preocupações sobre isso. Mas eu acho que, e também ouvi que estão surgindo leis, por exemplo, no estado de Massachusetts, não sei se vai passar ou não, mas eles estão propondo uma lei que, no estado de emergência de saúde, eles poderiam, se a pessoa não toma vacina, a pessoa pega 30 dias de prisão, ou ela vai por quarentena em casa. Mas se ela não aceita a quarentena, ela tem que pagar uma multa de $1,000 por dia, que ela sai da quarentena ou 30 dias de prisão. Isso é uma coisa incrível, né? Que o povo poderia aceitar isso. Eu acho que não vão aceitar. E foi, me pareceu que foi uma lei que eles tentou passar por baixo do pano, né? Uhum. Porque é uma coisa tão horrorosa. Uhum. Então, até que ponto chegou? Mas sabendo que tem 400 de bilhões de dólares de lucro, aí a gente entende melhor essa ligação entre a lei e a indústria farmacêutica. Muito corrupção. Olha, vai ver que lá tem muitos habitantes agora e eles querem reduzir drasticamente, né, os habitantes dos Estados Unidos. E a nossa Helena, que é sueca, os suecos seguem muito os americanos. Vocês também estão seguindo nessas leis? Completamente. Acho que a gente é o país que mais está seguindo agora. Porque Suécia, nós temos 9 milhões de habitantes, né? A Suécia pediu 8 milhões de doses de vacina da gripe suína, que é o único país que fez isso no mundo. Não, eles têm 16 milhões de doses. Eles têm muito mais do que o número de habitantes. Exatamente, tem o dobro. Exatamente. Duas vacinas. A senhora falou que tem 9 milhões e que tem 8 milhões de doses. Não, eu é o dobro. Não falei 18? Falou 8. Ah, ok. 18. Ah. Se a primeira vacina não matar, faz a segunda. Então, aí eles falaram, por exemplo, a Dinamarca, que país vizinho, eles pediram vacina para 25% sobre a população, uhum. da população. Uhum. Quer dizer, tem um poder muito forte, um pacto entre o poder econômico, farmacêutico e a ciência na Suécia, né? E os políticos. Até que uma jornalista ontem escreveu no jornal que a vacina não é medicamente justificada. É uma questão política, ela colocou. Ainda bem. E olha, nem tudo está perdido, porque um terço dos médicos da Inglaterra e dos parlamentares, pelo menos, já se negaram a vacinar seus clientes e serem vacinados. Um terço. Já peremptoriamente disseram que não vão ser vacinados. Eu acho que o mundo está começando a acordar, Dr. Kepp. A consciência é muito forte. E as pessoas estão percebendo esse escândalo sobre gripe suína e um perigo de uma coisa que não existe. E todo mundo já sabe desses lucros fabulosos das indústrias farmacêuticas. Então, eu tenho uma cliente que falou assim, ah, interessante, é por isso que toda vez que eu vou ao consultório da minha ginecologista, antes de eu entrar e depois que eu saio, principalmente antes de eu entrar, sempre eu tenho que esperar porque tem dois ou três propagandistas de remédios e que entram na minha frente. Então, ah, que interessante, porque eles estão sempre lá. E não é mesmo que são as indústrias farmacêuticas que promovem os congressos de médicos, pagam passagens e viagens internacionais e dão prêmios e tudo isso? Ah, sei. Então, o povo vai começando a ver que ele está bancando idiota. Não é? Agora, gente, não pensa que a coisa é tão fácil assim, que o ser humano, não, I'm okay, you are okay, e tudo tá bem, então eu não preciso cuidar de nada, é tudo sugestão. Não é bem assim. O ser humano adoece, sim, ele se mata, mas não com germes, através de bactérias, mas através da conduta psíquica doente, que ele nunca quer ver. Então, um pensamento ruim, um sentimento ruim, tem um efeito energético contra o organismo enorme. E isso é a verdadeira doença. E isso, entre aspas, passa sim, porque contamina um pensamento ruim, uma intriga, uma depressão. Às vezes é mais difícil a gente se proteger desses maus sentimentos, dessas más vibrações, do que de bactérias e vírus. Porque as bactérias são boazinhas. E os vírus são também uma forma de energia que, pela pesquisa de muitos cientistas, vem como uma tentativa de defesa do organismo. Então, os vírus e as bactérias estariam presentes nos quadros patológicos, nos quadros mórbidos de febre, coriza, etc, etc. Eles estão presentes, mas como formas de defesa do organismo e não de ataque. Então, se a gente dá um remédio para acabar com eles, a gente está ajudando a destruir as nossas defesas. Então, nós estamos nos adoecendo mais ainda. Então, justamente aí, não é, doutora Cláudia, entra a função da psicoterapia, que ajuda a pessoa a se perceber e conhecer esses maus sentimentos e pensamentos que ela tem, que são, como a senhora explicou, a causa das doenças, e não é, muitas vezes não é fácil se defender deles. Então, é uma técnica que ensina, né, a pessoa a ter contato com esse interior dela. Então, para aqueles que quiserem maiores informações sobre os assuntos tratados aqui no nosso programa, o telefone da CITA é 11, São Paulo, 3032-3616. Gostaríamos de reforçar o convite para o evento no dia 26 de setembro, é um sábado, de 9 às 16 horas, no Colégio Estela Maris, aqui em Pinheiros, próxima à CITA, inclusive, que vai falar do assunto da gripe suína e de outras doenças, como se defender delas através do seu médico interior. Maiores informações, novamente, pelo telefone da CITA, 30 32 36 16. Até breve.